MC Bebê Gigante. Às vezes, eu me pergunto pra que mudar. Se tudo é contra mim, se tudo é contra mim, pra que mudar? Mas tem a família, tem um rap, tem meu filho, os caras positivos, que correm do meu lado, que quer ver o legal, tá ligado? Por isso eu agradeço a Deus e tenho muita fé, pra sobreviver e seguir em frente, sobreviver, pra um dia o sonho do rap dar certo e eu poder viver. Ha. DJ Vinil, MC, BB, G, I, G, A, N, T, quem é de fé não vai correr, quem é de fé não vai tremer. DJ Vinil, MC, BB, G, I, G, A, N, T, quem é de fé não vai correr, quem é de fé não vai tremer. Pra que mudar, pra que mudar, pra que mudar, pra que tentar se regenerar. Tanto lutei, tanto mudei, sempre orei, pedindo paz e perdão para o nosso rei. Ó Deus meu rei, ó Deus meu rei, o que fazer eu já não sei. Pra eles parar de ameaçar, que vai me prender, que vai me matar. Pra que mudar se a polícia é bandida? Pra que mudar se o deputado tem castelo? Pra que mudar se não existe a justiça? Pra que mudar se eles me querem no cemitério? Pra que mudar a sociedade me rejeita? Me tira pra bandido na cadeia, me aceita. Seita do mal, destruidores, os causadores das nossas dores. Dores. Pra que mudar, pra mim é difícil. Pra que mudar, até parece impossível. Pra que mudar e viver assim, sempre sendo humilhado, humilhação sem fim. DJ Vinil, MC, BB, G, I, G, A, N, T, quem é de fé não vai correr, quem é de fé não vai tremer. Eu quero ver quem é que vai ficar na porra do bagulho quando a chapa esquentar. Eu quero ver o delegado vim pagar. Eu formado em direito, pronto pra advogar. Não vou correr, até o fim vou enfrentar os picos sem futuro que só quer me atrasar. Eu vou viver, eu vou curtir, aproveitar. A vida é louca, mas é boa. Demorou pra se ligar, vamos estudar, mostrar nossa inteligência. Vamos mudar nossa vida com urgência. Vai rodar, vai girar, só nós que pode mudar. Favela é maioria, demorou pra enfrentar. Talento no esporte, no samba e no rap. Caneta e papel, estudo pros moleque. Daí eu quero ver qual vai ser o argumento pra vocês vir aqui e causar o sofrimento. Na televisão, Zé Povinho já falou. Demorou pra metalhar, todos esses favelô. DJ Vinil, MC, BB, G, I, G, A, N, T. Quem é de fé não vai correr, quem é de fé não vai tremer. Em Floripa, Blumenau, Joinville, Criciúma, Itajaí, Pedregal, tudo legal. No Pastuga, sem ninguém se atravessar, sem chacô pra embaçar. Favela é um bom lugar, salve pro Morro da Caixa lá do centro. Copa Lorde eu represento, favela eu represento. Chega de sofrimento, de mãe, não chora não, mãe, não chora não. Agora eu tô de boa, tô melhor nesse mundão. Que a paz comece a reinar, muita paz. Vamos curtir, vamos zoar, cada um no seu lugar. Só parceiro vai colar. Eu respeito tua favela e tu respeita minha quebrada. Medo eu não tenho, Roblox que pipoca. Maldade vai e volta, vejo que ninguém se toca. É, ninguém se toca, isso mesmo, bebê gigante. As crianças de agora tá diferente de antes. Agora as crianças tão por dentro da parada, pensando no mundão, não no coelho da Páscoa. Às vezes solto pipa, mas não jogo peão. Tá tudo diferente, é polícia e ladrão. Ladrão contra ladrão, papai não é do mal. Tá mais pra Israel, aquecimento global. Saliba sem Natal, tirando quatro de testa. Só guerra, solidão, só guerra, cadê a fera? Saliba, é nós, Saliba. Falando do mundão e um pouco da nossa vida. É nós, Saliba. Falando do mundão e um pouco da nossa vida. É talento, é dom pelo amor, rap é vida. E o Gegenerou me ensinou. Respeito pra quem respeitou. Saliba, meu mano, a vontade do Senhor é mais forte do que a bala teflon, bem mais forte que todos caveirão. Proteja meus irmãos, Deus, que na guerra se mata. Proteja meus irmãos, Deus, que se mata por nada. Saliba, parceiro, moleque, guerreiro. Fé no Salvador, muita fé no Salvador. Você, pra mim, irmão, amigo, é nós unidos. Sei que falar é fácil, difícil é ser amigo de verdade. Em qualquer situação, amizade. Lealdade de montão, consideração. Renascidos do rap, tudo começou. Eu vou ser o Joe Moleque no rap, lá no São Lucas, de 6 a 3. Uma pá de fuga, uma pá de vez. Eu rodei, perdi pinote, agora é cela do sexto DP. E o bebê mais uma vez, volta a sofrer na solidão sem dó. Não é fácil não, viver tudo do pior. Chamado de matador, julgado como um terror. Julgou, mas se enganou, errei, mas tem amor no coração. Na missão, perdão, meu Deus grandão, pra nós tudo de bom, respeito. E compaixão com a favela. Favelado, favelou, de careto que chapou. As crianças e os vovô, as mães me namanou. Feliz nesse mundão, respeito a educação. Sem guerra, se ela não salivar, o guerreiro vai voltar. Na superação, jamais vai fraquejar. Porque em qualquer lugar, no rap é nós que tá. MC, bebê gigante, vinil e salivar. Em qualquer lugar, no rap é nós que tá. Salibá, vai voltar, vai voltar, vai voltar. DJ, vinil, MC, BB, G, I, G, A, N, T, Quem é de fé não vai correr. Quem é de fé não vai tremer. DJ, vinil, MC, BB, G, I, G, A, N, T, Quem é de fé não vai correr. Quem é de fé não vai tremer.